apressada. Depois de um dia tão lento, era uma rosa encarnada, aberta nesse momento. Casa perdida no meio do vendaval, imensa linha da vida no seu desenho mortal, imensa na despedida, a certeza do final. Final.